dente, hoje eu vou encarcar. Encarcalho o dente, vai devagar com a dor. E o santo é de barro, não vá se embriagar. É barril, é esparro, não vá de gato. Quer chupar meu irmão? A banda pintou no pedaço. Levanta os braços, tira o pé do chão. Vem admiro pra virar pipoca. Vem admiro pra virar pipoca. Ninguém fica parado quando a patinha toca. Vem admiro pra virar pipoca. Vem admiro pra virar pipoca. Ninguém fica parado quando a patinha toca. O som que a gente libera dá pra todo mundo pular. De dentro, de fora da corda, o agito não pode parar. Vamos! Venha de milho pra virar pipoca. Venha de milho pra virar pipoca. Ninguém fica parado quando a batida toca. Venha de milho pra virar pipoca. Venha de milho pra virar pipoca. Ninguém fica parado. Vamos embora, cadê você? Hoje eu vou encarcar. Encarcalho o dente, vai devagar com a dor. Que o santo é de barro, não vá se embriagar. É barril, é esparro, não vá de gato. Quer chupar meu irmão? A banda pintou no pedaço. Levanta os braços, tira, tira, tira. Venha de milho pra virar pipoca. Venha de milho pra virar pipoca. Ninguém fica parado quando a patinha toca. Venha de milho pra virar pipoca. Venha de milho pra virar pipoca. E que fica parado quando a patinha toca. O som que a gente libera dá pra todo mundo pular. De dentro, de fora da corda, o agito não pode parar. Venha de milho pra virar pipoca. Venha de milho pra virar pipoca. Ninguém fica parado quando a patinha toca.